As portas se encontram abertas, o sistema encomenda os corpos. Não negamos o que somos e nunca vamos negar os incomodados, que se retire a poesia vai atacar. E vamos mostrar o lado bom e o ruim, você pode escolher o que quiser e enfim. E não interessa se seja homem ou mulher, porque o que interessa é que estamos de pé. Porque aonde habitamos aqui se pode cair, mas não se esqueça que não é só aqui. Somos poetas de rua e prontos para criticar. Principalmente você que veio nos enganar, veio falar das propostas que só queria ajudar. Pediu o nosso voto, a nossa confiança. E agora no poder você só faz lambança. Enquanto você se importa com parques e jardins, tem pessoas morrendo bem perto de mim. Está faltando saúde, incentivo à educação, pessoas passando fome. Aumente venda de caixões. Os jovens menores já têm a sua sentença, se entregaram à droga, se aliaram à violência. E os mais pobres para sobreviver, tem que aceitar humilhações e se quiserem comer. Algumas garotas por não aceitarem o fato de pagar sua trepada, talaçar maus tratos e foge para sobreviver. E aí? E é na prostituição que vão ter que crescer. E aí, mano bad, eu falo a você que a verdade tem rosto na periferia. Miséria e fome, retrato do dia a dia. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de ruas e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Não tenho medo de você e é melhor me ouvir. Engravatados, engomados, lá da puta pode. Tem ideologia pessoal, possui uma opinião. Somos habitantes da periferia. Cachorros não. Se o laranja quer ser esperto na minha mão, eu vou fingir ser um prego pra depois pregar o seu caixão. O pebo ganha comida, ganha mesada. Não dá valor à vida, só entra enlatado. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas com certeza tem muita gente querendo um prato de comida. São pessoas humildes que por falta de sorte já não gostam mais da vida, já sonham com a morte. Dependentes cruéis deste sistema do mundão, usa da sua última força para ganhar o pão. Você não está nem aí, porque a vida não é só mais um sistema, meu irmão. Já está na captura de um empresário, meu patrão, ou do empregado. Se você vacilar, ganha seus últimos centavos. Gente humilde e cansada de viver na luta. Não precisamos desses pregos, desses filhos de uma puta, que todo ano vem dizer nos ajudar. Somos pessoas humildes, porra. E não brincamos de cara e coroa. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Não sou Deus, muito menos a solução. Estou apenas falando minha opinião. Agora se você quiser parar e refletir, você vai ver que a realidade é isto aí. Eu vejo fome, inveja, polícia e ladrão. Esses são dos sistemas desse grande mundão. Eu vivo no mundo, mas servindo minhas ideias é melhor o canto. Você tira de férias, minha proteção não é um ferro, é em nosso pai, que procuramos ter sempre um dia a mais. Se você quer ser mais um grande homicida, já começa ensaiando, acabando com a tua vida. Só assim você vai ver quem é doido e quem não é. Vai ganhar o seu diploma bem debaixo dos meus pés. Seu mané, não sou um anjinho da periferia, pode crer. Estou apenas procurando um pouco de alegria. Procura-se urgentemente uma tal de alegria que se afastou da gente. Ela partiu e nunca mais voltou. Agora a droga e violência quer tomar o reino. Cara, eu resolvi dar mais valor à minha vida. Você quer ser nosso aliado? Bem-vindos à nossa rima. Eu tô cansado da bandidagem, hoje eu não quero mais. Não seja escravo do sistema, seja aliado da paz. Aê, maluco, arquivo social sabe muito bem o que faz. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais. Somos poetas de rua e não marginais. Os verdadeiros bandidos usam trajes sociais.